Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e hoje voltamos a ser a notícia. Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', violin, living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Começa assim o segundo programa de maio aqui nas Conversas de Esquina com Bruno Mars e Mark Ronson neste Uptown Funk e hoje voltamos a ser notícia porque temos a jornalista SIC Maria João Ruela. Muito boa tarde e muito Olá. Bem-vinda às Conversas Olá, de Esquina. Tarde. É a primeira vez. Muito obrigado por ter aceito o convite do programa e pergunto-lhe, é fácil coordenar a pivô Maria João Ruela? Sou eu que me coordeno a mim própria. Um autocoordenação. É extraordinário, não é? Não, há alguns casos de pivôs que se autocoordenam, eu sou um deles. E, portanto, obviamente que trabalho com outros coordenadores, mas ao sábado sou eu que coordeno os jornais todos que apresento, seja a hora de almoço ou a hora de jantar. É uma conversa muito consigo própria nesses dias. Critica-se muito também, ou pensa, se calhar não estás a fazer isto muito bem. Não, eu no fundo tenho que ter um duplo olhar sobre o meu trabalho, porque tenho que olhar para ele enquanto coordenadora e perceber se estão todas as notícias, se não estou a falhar nenhum tema, e ao fim de semana estou um bocadinho mais sozinha na redação, porque a massa de colegas que existe à semana está reduzida. E depois tenho que olhar para mim enquanto pivô, e perceber se estou a fazer aquilo que a coordenadora espera que eu faça. Tornou-se mais crítica em relação a si própria com esse duplo sentido da profissão? Sim, quer dizer, eu sempre fui crítica. Acho que todos nós temos que olhar com alguma autocrítica para aquilo que fazemos. Mas sim, obviamente, e os erros tenho que os assumir, são por inteiro meus. Os jornais ao fim de semana, e neste caso falamos do Jornal da Tarde e do próprio Jornal de Sábado ao fim de semana e à noite, tornam-se especiais, são diferentes. Há mais tempo para respirar as notícias? Depende do que a grelha nos dá. Os jornais à semana, ao fim de semana, estão muito dependentes do resto da programação de antena e muitas vezes nós estamos um bocadinho subjugados por outro tipo de guerras, ou agora, se calhar quando isto for para o ar já não está a acontecer, mas no último mês tem acontecido uma guerra de telenovelas. Exatamente. Da TVI e da SIC, que o Mar Salgado está à frente, a TVI estreou uma nova novela e os tempos de entrada das novelas são muito importantes nessa competição para ganhar depois o horário nobre, e os jornais acabaram por ser reduzidos em tamanho. É por isso que ele responde muito literalmente à sua pergunta do tempo para respirar. É óbvio que ao fim de semana, não havendo uma pressão tão grande das agendas, há mais tempo para abordarmos os assuntos com outra profundidade ou com outro olhar. É um bocadinho isso também que eu acho que a SIC pretendeu fazer ao trazer para o sábado um comentador. Os espaços noticiosos, já que falamos dessa guerra de audiências e das novelas, e neste caso nas generalistas, os espaços noticiosos foram relegados para um segundo plano, para uma equipa B em prol dos números? Não, para uma equipa B, eu estava a falar em equipa B. Estou a falar por outro tipo de grelha. Foram relegados, e falámos ainda na questão do tempo, serem reduzidos. Eu acho que o dia para uma estação de televisão conta como um todo. E obviamente que a informação é um prato muito forte, na SIC sempre foi e continua a ser. Ou seja, o entretenimento vale mais. Agora, o que faz ganhar um dia ou perder um dia não são os jornais. Os jornais é uma hora e vinte à uma da tarde e uma hora e vinte, uma hora e dez às 8 da noite, e portanto há um resto do dia inteiro. Sim. Para preencher, e portanto o que faz ganhar ou perder um dia na guerra de audiências são os programas e são os conteúdos não informativos de um canal, e portanto compreende-se que haja esse tipo de preocupação de quem faz a gestão da grelha. E como jornalista e também como coordenadora, faz sentido os canais generalistas hoje, também com a afluência dos canais noticiosos de 24 horas, ter esses espaços informativos ainda à hora de almoço e à hora de jantar? Eu acho que sim, eu própria tenho essa experiência. Eu tenho uma casa onde não tenho televisão por cabo. Sim. Onde estou sujeita à TDT, e portanto se eu quiser estar informada através da televisão, são esses jornais que eu tenho que ver. E como eu, quando estou nessa casa de férias, há muitas outras pessoas em Portugal que estão nas suas casas e que não têm acesso à televisão por cabo, e que esta e os jornais que fazemos são a única maneira de receber em direto as informações e o que está a acontecer no país e no mundo. Um jornalista tem que ser fã de televisão, ou não o precisa de ser? Eu acho que sim. Um jornalista de televisão tem que gostar de televisão e tem que estar atualizado com o que se faz e com as linguagens televisivas e com a evolução que tecnologicamente é de uma atualização brutal. Nos últimos anos nós demos saltos tecnológicos muito grandes e que influenciaram muito a maneira como fazemos o nosso trabalho, e portanto se nós não gostamos disso, se nós não gostamos de estar atualizados, se nós não gostamos de compreender as novas linguagens televisivas, se calhar temos que repensar aquilo que estamos a fazer, porque isso faz parte também. Eu acho que uma história vale pelo seu conteúdo, mas também pela maneira como está contada. Hoje as pessoas querem saber do quê? querem saber de muitas coisas. Eu acho que as pessoas não são burras e por muito que se tenha as ilusões... Quem pensa que as pessoas são... Que sim, que são, que as audiências, que as pessoas veem uhum. aquilo que se põe lá. E isso não é assim, eu acho que isso não é assim. Não é assim e vemos isso depois também nas audiências, refletido nas audiências. Ou seja, as pessoas querem estar informadas, querem ver os grandes assuntos que marcam a atualidade desenvolvidos. Querem saber, querem ser informadas, querem ter ferramentas para poderem percepcionar e avaliar o mundo e aquilo que lhes dizem. Vamos imaginar este ano que aí vem, este verão que aí vem. As eleições. É um ano muito importante, eu acho, para o futuro de todos os portugueses. E eu acredito que vai haver um grande interesse naquilo que vai estar a ser debatido nas campanhas e uhum. nas pré-campanhas eleitorais. E isso acontece quando há grandes assuntos, quando houve a Comissão de Inquérito BES, uhum. quando houve a questão da Grécia e o novo governo grego. Esses assuntos interessam as pessoas. As coisas que mexem com o seu dia-a-dia, com a educação dos filhos, com a sua saúde, todos esses assuntos, as pessoas querem estar informadas e querem estar bem informadas. Há a percepção errada de que os portugueses desligam a televisão quando aparece o genérico do Jornal da Noite ou do telejornal? E, pelo contrário, eu acho que os portugueses, aliás, se for ver, não sei se têm hábito de ver isso, uhum. mas a seguir às telenovelas, os programas com mais audiência são os jornais. Habitualmente isso, uma grelha. Uma grelha de... Obviamente tem a ver com a hora a que são difundidos e que as pessoas começam a chegar a casa, mas também tem a ver com o interesse que as pessoas têm na informação. Há uma função do pivô também de educar quem vê? Educar no sentido de tornar mais simples, às vezes, linguagens mais complicadas, desconstruir algum tipo de informação uhum. que às vezes é muito técnica, nesse sentido acho que sim. E quando a Maria João prepara o alinhamento de um jornal, neste caso do jornal de sábado, de outro uhum. jornal ao longo da semana, em que público ou em que pessoas é que pensa para desconstruir, para tornar mais simples, se pode falar assim? Eu penso nas pessoas que me rodeiam e nas pessoas que eu conheço e naquilo que eu acho que lhes pode interessar. Eu não sei pensar na cabeça de uma pessoa muito diferente daquilo que eu sou, ou daquilo que são os meus amigos ou que são a minha família, mas penso que há uma maneira quase que generalizada em todos os portugueses de quererem saber as coisas e de quererem conhecer as coisas. Eu não vou estar a fazer, quando dou uma informação médica, uma uhum. informação sobre saúde, não vou estar a fazer notícias para médicos. Eu também não saberia fazê-lo. Mas se calhar tenho maneiras de, conhecendo toda a informação que está ali em causa, torná-la mais apreensível para uma pessoa que não perceba nada de políticas de saúde, não é? Os jornalistas complicam muito? Não, porque é que diz isso? Falta-lhes, e vem no âmbito da pergunta que lhe vou fazer, como coordenador, e estando na redação e estando ao lado de vários jornalistas, eles necessitavam de conhecer o país como ele é para... Acho que sim, acho que é muito importante. Falta esse calo, por assim dizer. Eu não sei se falta o calo. Na redação onde eu trabalho, acho que não falta esse calo. Uhum. Nós temos muitas gerações já em convívio, apesar da SIC ter nascido há apenas 23 anos. Nós já temos muitas gerações numa mesma redação, uhum. porque quando começámos havia pessoas mais velhas, pessoas da minha idade, pessoas mais novas do que eu não havia quando começámos. Agora já há. Sim. E, portanto, esse calo existe. E eu acho que é um problema que as redações vão viver daqui a uns anos. Com as novas tecnologias, uhum. há muito menos jornalistas a sair das redações. E essa falta de calo e de conhecimento do país real pode ser uma questão que se poderá colocar, não sei, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Acho que neste momento não se vive. E espero que não se viva no futuro, porque eu acho que haverão sempre jornalistas com vontade de sair para o terreno à procura das histórias. Mas hoje a ambição... passa mais por, e falámos há pouco ali fora, no verbo, no, na palavra pivotar, do que propriamente em sair à rua. Hoje as ambições e as vontades são diferentes. Acho que há, obviamente, que há muitos jovens, eu nas equipas que coordeno tenho sempre um ou dois estagiários uhum. que chegam das universidades e que vão fazer os estágios curriculares à SIC e que quando o tempo que estão na SIC são acompanhados por mim, uhum. Obviamente que entre esses estagiários todos com quem eu já convivi, há muitos para quem essa questão de aparecer na televisão ou de ser pivô lhes faz ali um cliquezinho especial. Mas penso que... Vai-se para o jornalismo ao engano. À procura de uma, sim, de uma, hoje sim, à procura de uma também, fama. Isso também houve um engano quando se criaram tantos cursos de comunicação social e tantos... Demasiada oferta. Tanta oferta e nem toda a gente pode chegar à televisão, nem toda a gente pode ser pivô, uhum. nem toda a gente vai ter esse futuro. E eu fico verdadeiramente contente quando encontro estagiários que me dizem, nem quer saber disso. Eu quero é saber e aprender a fazer notícias, e se percebe que estão verdadeiramente interessados nessa essência que é a minha profissão, ser jornalista, é encontrar histórias e aprender a contá-las. É nesse não à exposição social que se encontra a paixão pelo jornalismo? São essas as pessoas certas para a Não, eu também carreira. Acho importante que se tenha vontade de se mostrar e de estar na... Ou seja, mas essa não deve ser a prioridade. Ou então tem que ser genial, tem que ter uma capacidade de comunicação genial para, com, não sei, 20 anos, 20 e poucos anos, dizer, não, eu quero é ser pivô. E teve essa prioridade em ser pivô de telejornal? Nunca foi uma... E falando na questão da exposição mediática, não tendo essa vontade, essa ambição em ser pivô, tendo a exposição mediática que hoje tem, como é que se fecha, ou é fácil fechar, a vida pessoal, a vida privada, os hábitos? Eu acho que os jornalistas não padecem do mesmo mal que padecem os apresentadores de televisão, com quem muitas vezes somos confundidos. Não há paparazzi. Não, eu acho que há um respeito diferente pela nossa intimidade e pela nossa privacidade, e nós só falamos naquilo que queremos falar. Eu não sou uma pessoa que tenha vontade de andar a falar na minha vida privada a ninguém. Também nunca fui, obviamente que vi-me em determinada altura da minha vida confrontada com uma situação que me pôs nas primeiras páginas dos jornais, que é uma coisa um bocadinho absurda, mas aconteceu. Mas tirando esse episódio, não tem havido assim esse tipo de interesse, até porque se nós não quisermos falar neles, naquilo que nos acontece fora do nosso trabalho, também não, ninguém vem atrás de nós. Os jornalistas ainda hoje são vistos de forma muito séria, quase como os protetores da verdade. Eu gostava que fosse. Mas com muito respeito, um respeito exagerado. Já também já se começou a desconstruir essa imagem do jornalista. Nós já ouvimos chamar de tudo aos jornalistas. Se estiver atento às reportagens que nós próprios passamos, houve muitas pessoas de profissões muito nobres chamar muitos nomes que não são muito bonitos aos jornalistas. E, de facto, há bons e maus jornalistas, como há bons e maus médicos, como há bons e maus professores, como há bons e maus advogados, juízes, por aí fora. Isso é uma profissão que não se tende a descredibilizar, por mais que se critique, por mais que se tende falar mal. Espero que não, e espero que se consiga continuar assim. Não sei se os políticos e se... quem está no Parlamento a definir leis vai conseguir controlar essa vontade, mas vamos esperar. Há forças que querem descredibilizar o jornalismo, para não falarmos em censura. Controlar, não? O facto a que eu me estou a referir tentativa de controle. Desde 74 que há a vontade novamente de controlar a comunicação social. Para quem está dentro de uma redação, isso é perceptível. Não, eu nunca senti, estou numa redação, estive noutras antes, mas estou na redação da SIC desde 1992 e nunca senti o meu trabalho de alguma maneira pressionada, ou nunca me senti pressionada. Obviamente que eu também erro e por vezes são-me dadas pistas de que, olha, isso não estava correto. Sim. E é verdade, nós não somos super jornalistas, somos apenas jornalistas. Sim. E às vezes a informação que nos é passada ou aquela que nós não procuramos suficientemente bem, ou aquela que nos é dada como seguríssima, afinal não é assim tão segura. E já aconteceu, e também já respondi em tribunal por causa disso. Portanto, há sempre esse tipo de arma para quem suspeita da falta de rigor dos jornalistas, porque pode sempre acionar a via judicial, e os tribunais estão lá para julgar e para apurar quem é que falou verdade ou mentira. Agora, outro tipo de tentativa de pressão, eu acho que não, eu nunca senti pessoalmente. Mas convive bem com o erro? Não. Mas hoje, com mais experiência, tende-se a errar menos ou tende-se a errar melhor? eu acho que já não dou erros assim calinadas, que às vezes acontecem pelo stress de estarmos em direto ou por alguma outra razão, não dizemos corretamente no português mais correto algum tipo de expressão ou alguma frase ou alguma palavra. Creio que desses erros já não sou tão vulnerável a esse tipo de erros. Obviamente que outros tipos de erros somos todos permeáveis, porque não somos perfeitos, mas tento não errar e tento aferir sempre uma, duas vezes e perguntar a opinião quando tenho dúvidas a colegas para não cometer nenhum tipo de erro, de gafe. Há pouco falávamos na questão da censura e nesse projeto de lei que estávamos a falar subsequentemente em relação às campanhas eleitorais e que pretendia fazer uma espécie de comissão censura, por assim dizer, aquilo que as televisões queriam fazer. Quando esse projeto veio a público, deu vontade de desacreditar na profissão e de perguntar, mas afinal o que é que eu estou aqui a fazer? Claro que sim, é nessas alturas que dá mais vontade. Não é? Porque foi uma proposta tão absurda que é de quem não conhece o jornalismo. Ganas, é de quem não conhece o jornalismo. E é aí que nos dá ganas, aí é isto que querem. Então vamos à guerra e vamos mostrar que isto é a maior idiotice que se pode pensar, não é? Apesar das camisolas diferentes, os jornalistas são uma profissão, uma comunidade que claro em alturas que de guerra se claro junta e une. Acho em direção sim, à, claro à batalha. Sim, claro que sim. E não é só em alturas de guerra desta natureza. Os jornalistas, se reparar, se calhar não repara, porque não acontece muitas vezes, mas jornalistas passam horas infinitas, por exemplo, à porta de um tribunal ou exatamente, à porta de algum sítio, de um local onde está a haver uma reunião, e aí cada um está a fazer o seu trabalho, cada um está a representar o seu órgão de comunicação social, mas nos tempos mortos todos convivemos... Fora disso, sim. Fora dessa competição, entre aspas, não é? No momento em que aparecem os intervenientes ou os agentes com quem temos que interagir, obviamente que aí voltamos a ser muito aguerridos e estar quase em competição, a ver quem consegue... Você está primeiro com o microfone. Pelo menos era assim. Quem é que consegue fazer a primeira pergunta ou quem é que consegue sacar a informação mais relevante... Mas depois, isso é trabalho. E trabalho é trabalho, conhaque é conhaque. Nesta área, e já que falamos nisso, é fácil fazer amigos fiéis de quem não se fala sequer de televisão, de outras áreas, de outras televisões, de outros canais? Não sei, eu não tenho. Mas por opção ou porque não nunca... calhou, não, não sei, não... Eu acho que... Eu tenho muitos amigos jornalistas e muitos amigos do mundo da televisão, mas trabalham todos na SIC. E isso teve a ver com um momento em que eu entrei na SIC e o momento em que a SIC, o que o projeto foi lançado. Nós vivíamos quase numa pequena comunidade em Carnaxide, na Outurela, e criámos laços muito fortes entre nós. Foi um momento único que eu tive um privilégio único de viver, que foi criar um canal, o primeiro canal de televisão privada em Portugal. E isso criou-nos, deixou-nos laços muito fortes entre aqueles colegas, que a maioria ainda trabalhamos juntos, estiveram ali. E foram esses que eu fui mantendo ao longo da minha vida profissional, profissionalmente como colegas, e alguns deles fora da SIC como amigos. E com esses amigos é possível ter uma claro conversa em que sim. não se fale de, claro que sim, claro de televisão? Que sim, claro que sim. Em que momentos é que lhe apetece dizer, eu não sou jornalista, eu sou só a Maria João e olha, nunca... quando me vem às vezes interpelar, estou eu a fazer compras no supermercado com o carrinho e vem uma senhora dizer, não sei o quê, e tenho que falar nisto e tenho que falar naquilo. E eu, mas olha, eu estou mesmo a fazer compras no supermercado. As pessoas ainda pensam que um jornalista é jornalista 24 horas. Sim, eu tenho mesmo que falar disto e tenho uma história muito... Eu compreendo que as pessoas vejam e nós sejamos rostos de uma coisa maior, que sim. é a redação para onde trabalhamos. Mas por vezes não nos apetece de todo, ou quando vamos a um sítio... mais pequeno, em que se calhar não é tão frequente. Cá em Lisboa não sou muito interpelada assim, mas quando vou a uma terra mais pequena ou uma cidade mais pequena sim. ou uma localidade mais no interior, sou mais reconhecida e as pessoas vêm mais falar. Mas o que é que se responde nessas alturas? Nada, sorri-se, é simpático e muito prazer. Tenta ser bem claro. Bem educado. Mas as pessoas têm, e voltamos à conversa de há pouco, do bastião da verdade dos jornalistas, as pessoas ainda têm uma imagem dos jornalistas, sendo que a profissão vive com eles de 24 em 24 horas, e que são eles a voz dos seus desagrados. Não estou a perceber. Não, eu estava a perguntar, em relação à profissão de jornalista, se as pessoas veem o jornalista como uma voz daquilo que a pessoa está a sentir, dos seus desabafos, daquilo que não gosta, daquilo que acha menos próprio. Ou das questões que os afligem no dia-a-dia. Uma interposta pessoa para reclamar sobre. Sim, claro, nós recebemos, eu tenho acesso, a minha função na SIC é sobretudo de coordenação, uhum. mais até do que de pivô, e eu recebo os mails que todas as pessoas enviam, todas as pessoas têm um mail de atendimento da SIC para onde enviam as suas reclamações. E há muitas pessoas que nos fazem chegar as cartas de reclamação para uma determinada operadora de telemóvel ou para fornecedor de energia. Algumas delas são histórias, de facto, porque estão ali casos verdadeiramente surreais, uhum. enredos quase de novelísticos do que aconteceu àquela pessoa, mas outros são reclamações que, enfim, não darão matéria jornalisticamente tratável. São questões como todos nós já tivemos na nossa vida particular e que dias temos que resolver ou não conseguir resolver, mas temos que viver com elas. Mas acaba por ser muito aquela... é quase o último... quase o último reduto. Reduto. Para... Ou eu vou para a televisão. Ou, olha eu que eu vou contar isso para a televisão. Pronto, ainda se calhar um bocadinho essa ideia. Agora também apareceram os programas do daytime, não é? Sim. Aqueles programas da manhã e da tarde que acabam por preencher um bocadinho essa lacuna porque sim. Há muitas pessoas com reclamações de vários tipos. Que acabam por ir lá expor a sua vida, expor os seus problemas e têm ali quem os ouça com outra atenção. A Maria João é coordenadora, é também pivô. A repórter está bem guardada e pronta a sair. Está. tem tudo a ver com um determinado acontecimento na minha vida. Eu nasci, comecei como repórter durante 12 anos de trabalho na SIC. Foi essa a minha principal função, foi ser repórter. E depois deixei de ter as minhas capacidades físicas todas funcionais e tive que optar e a direção propôs-me seguir uma carreira mais ligada à coordenação e ficar mais na redação, porque de facto eu sou uma repórter que não consegue correr e portanto isso causa-me algum constrangimento em cobrir determinado tipo de assuntos, não é? Mas o que preenchia mais como repórter? Há mais abrangência nas histórias, nos casos do que... É estar em contacto com o terreno, é estar em contacto com as pessoas, com as fontes. Esse jornalista a 100%. É ser jornalista. Eu não estou a dizer que sou menos jornalista por causa disso, mas sinto falta desse lado de estar em contacto com o país e de ver e de falar com pessoas. As pessoas são todas riquíssimas, têm sempre imensas pormenores, imensas maneiras ligeiramente diferentes ou muito diferentes daquilo de pensar, daquilo que nós pensamos. E isso é muito interessante, eu acho que isso nos completa, obviamente como jornalista é fonte do nosso trabalho, mas também nos completa como seres humanos. E é um bocadinho disso que eu sinto a falta, não só enquanto jornalista, mas também enquanto pessoa, enquanto enriquecimento pessoal. E eu retirei muito disso tudo para mim própria, para ser aquilo que sou hoje. E hoje é uma pivô diferente graças a essas... Sou uma pivô, tenho outra perspectiva do trabalho de pivô do que teria, se nunca tivesse... Não tem a ver com a humanidade, tem a ver com a maneira como nós tentamos contar as histórias ou tentamos falar das histórias, no caso do trabalho de pivô. Apesar de estar agora mais em estudo e na coordenação, ainda não perdeu o sentido desse país real de que falava? Eu esforço-me por não perder. Uhum. Esforço-me por continuar a conhecê-lo e continuar a estar atenta às conversas das pessoas nos cafés e estar atenta àquilo que me dizem. A minha família é do norte, de Aveiro, e eu vou muitas vezes, vou para lá, e às vezes vêm-me falar de realidades que eu não estou assim tão desperta para elas e tento questionar sobre o que é que preocupa essas pessoas que não vivem em Lisboa como eu. Tento, esforço-me por isso. Há um país escondido que as notícias não mostram? Eu espero que não. E que Portugal é este? Não sei, é um Portugal de muitas... Há muitos Portugais, não é? Há o nosso Portugal da cidade, urbano, muito da internet, das redes sociais e do que está na rede é que é importante. Sim. E há depois o país que nem sabe o que é que isso é. E nós não podemos perder de vista isso. Há um país quase dividido em dois. Muito diferente. Não está dividido em dois, não é muito diferente. Se eu for para a Guarda, por exemplo, é uma cidade do interior e as pessoas lá são muito diferentes. Não são, há de tudo. Como em Lisboa, também sim, haverá de tudo, não é? Não podemos dividi-los geograficamente. Há depois gerações, há níveis de vida e níveis de cultura também, e de alfabetização e de acesso a cuidados de saúde e de acesso à justiça. Que nós temos que estar, que temos que ter presentes que existe um país em vários degrauzinhos. Como é que a cidadã e a jornalista Maria João Ruela se dão uma com a outra? São acho personalidades que convivem. Convivem lindamente, eu acho que sim. Acho que sim. Acho que eu sou muito exigente enquanto jornalista, uhum. Se calhar enquanto jornalista no sentido do rigor e da... Da necessidade de ter rigor e de ter na abordagem dos assuntos e não ser, não ficar pela rama. E se calhar, enquanto pessoa, sou um bocadinho mais ou menos zelosa desse. Mas a cidadã Maria João Ruela leva para casa algumas das histórias que transmite e depois pensa: como é que foi possível chegar aqui? Como é que é possível fazer isto? Claro que sim, e eu, por ser jornalista, acho que tenho o defeito de todos os jornalistas, que é não me conseguir desligar totalmente das notícias, exceto quando estou, assim, 3 semanas de férias e vou para longe, porque de resto continuo, o meu primeiro hábito é acordar, tomar um banho, tomar o pequeno almoço, e enquanto estou a tomar o pequeno almoço, consultar as páginas dos jornais ou ouvir as notícias na televisão. E, portanto, será sempre difícil desligar-me do mundo das notícias, enquanto cidadã. O jornalista tem uma opinião mais, digamos, refinada por ser jornalista, a opinião refinada enquanto cidadão. Uma opinião mais trabalhada? Não, se calhar tem mais armas para conseguir ter opiniões mais refinadas, que as tenha, não sei. Há momentos em que, diz para si própria, mais valia estar calada quando discuta algum assunto em privado? Depende. Alguma do fórum, autocensura depende, por ser jornalista? Sim, às vezes depende do fórum em que eu esteja a discutir em privado. Se forem meus amigos com quem eu tenho confiança, acho que sim. Se forem pessoas que eu não conheço muito bem, e às vezes acontece em jantares, em reuniões, em que eu não sei muito bem, e que as pessoas tendem a ver-me primeiro como uma jornalista, e tudo aquilo que eu digo tem que ser assertivo, não é? E verdadeiro, mas na realidade eu não estou lá nessa função, não é? E nem tudo o que eu digo é assertivo, nem tudo o que eu digo tem que ser necessariamente verdadeiro, podem ser só as minhas opiniões, e às vezes é um bocadinho difícil... gerir isso, mas não acontece com muita frequência. Para quem os vê apenas na caixinha mágica, na televisão, o jornalista não pode ter opinião ainda? Eu acho que um pivô pode ter opinião, agora deve é limitar a sua verbalização. No Jornal de Sábado, e falamos aqui concretamente do Jornal de Sábado, como é que reagiu à proposta de ter comentário, há cerca de 2 anos para cá, naquele espaço informativo? Foi um desafio profissional interessante. O jornal estava formatado para um determinado modelo, que não mudou muito. Eu continuo a ter uma equipa com quem preparo as reportagens mais alargadas, que passam ao sábado, Perdidos e Achados, por exemplo, que continuo a coordenar, outro tipo de reportagens, assuntos, se calhar mais até do domínio do campo do magazine. Eu tento que ao sábado... Há sensações diferentes quando se vê ao sábado? Do os jornais tentem ser um bocadinho mais próximos das revistas, dos jornais também ao sábado, que há uma distensão maior, as pessoas querem ser informadas, querem conhecer as notícias dos dias, mas depois também querem ter informação sobre outro tipo de assuntos, talvez mais ligeiros, ou talvez não tanto de hard news. Eu tento ter um bocadinho disso. Quando veio a proposta do Luís Marques Mendes fazer o comentário político também ao sábado, obviamente que para mim profissionalmente é um desafio, eu nunca tinha experimentado esse modelo. Ele também na SIC Generalista só existia com o Miguel Sousa Tavares e num formato diferente. Não é? E, portanto, encarei de uma maneira positiva e como um desafio. Havia uma falha aí a comatar nesse espaço noticioso? Nesse Ótimo. Espaço em concreto, acho que não. Acho que a SIC apostou num caminho que quis seguir de ter mais comentário nos jornais. O sábado foi o dia acordado. Há um vício do comentário hoje em dia nas televisões. Bocadinho. Mas porquê? Eu acho que começou nos canais por cabo. Para guiarem a opinião? Para educarem as pessoas? Eu acho que as pessoas também gostam de ouvir opiniões que consideram informadas para, de alguma maneira, as ajudar a também a formar opiniões. E eu acho que isso é enriquecedor. Se nós ouvirmos várias opiniões sobre o mesmo assunto, temos mais ferramentas para construirmos a nossa própria opinião, não é? E eu acho que esse tipo de comentário, de este tipo de formato, nasceu nos canais por cabo sim. E pelo sucesso de alguns, ou pela simples imitação, noutros casos, acabaram por ser transpostos para os canais generalistas. Mas o jornalismo como patente do nosso país e de outros países, mas falando de Portugal, que está então viciada na questão do documentário, pode deixar de dar notícias para passar a educar as pessoas para aquilo que elas devem opinar, neste caso? Não. O espaço documentário não é um espaço de jornalismo. Eu não vejo, ou seja, eu durante... E não deveria ser independente dos próprios jornais em questão? Só não questão. É independente, aquilo tem no caso do jornal que eu coordeno, que é aquele que eu posso falar com mais propriedade, inclusivamente há um genérico, exatamente, que marca ali uma fronteira, ou seja, nós ainda estamos dentro do Jornal da Noite, mas aquilo é um espaço próprio, que tem uma assinatura. Aparece lá a cara do Luís Marques Mendes, temos um genérico com ele e com o nome dele. E, portanto, a partir daquele momento, aquele espaço passa a ser o espaço da responsabilidade, entre aspas, do comentador que lá está. É óbvio que eu não vou anular a minha presença e, quando tenho perguntas que eu considero que sejam pertinentes sobre determinado assunto fazer, faço-as. Mas eu não vou... Fica-se limitado um entrar pouco. Em confronto com ele, até porque ele é convidado pela SIC por estar ali. Não caberia a mim fazer esse papel. Nem é aí. Eu não vejo nunca, e como eu costumo comparar muito isto aos espaços dos jornais. Os comentadores nos jornais escrevem. Sim, escreve. Tem uma coluna e deixam lá a sua opinião. E no fim está lá a assinatura deles e no início está a fotografia. Na realidade, a diferença que faz para o espaço de comentário dentro de um jornal televisivo é que tem que haver alguém que os receba, para eles não estarem a falar para uma câmara, porque eles não são pivôs, não é? Mas há uma diminuição de profissão nesse... Não me diminui a mim enquanto jornalista, mas eu tenho que ter a noção que tenho que apresentar os temas, tenho que interpelar o comentador quando achar que se justifica, mas não posso assumir um papel de entrevista de confronto como se talvez assumiria noutro tipo de entrevistado, que aí surge como entrevistado e não como comentador. E neste tipo de formato surge a possibilidade de criar uma relação de empatia, de proximidade com a pessoa com quem... Acho que surge a possibilidade de, pelo menos, haver uma relação de maior cumplicidade. Porque, no caso do comentador do Jornal de Sábado, Luís Marques Mendes, eu, todos os sábados, há dois anos, que me encontro com ele ali durante 20 minutos, que conversamos... Ele é uma pessoa simpática, eu também quero acreditar que seja uma pessoa simpática e, portanto, não há razões para que não nos tenhamos tornado ligeiramente mais íntimos do que aquilo que éramos há dois anos atrás. E temos que preparar os temas e vamos conversando ao longo da semana sobre aquilo que ele considera serem os temas mais relevantes. Eu dou-lhe a minha opinião, o que acho que é de facto relevante ou que não acho que não tenha grande interesse, a opinião será sempre, de final será sempre dele. E acho que se cria, ao fim deste tempo de relação, uma cumplicidade maior e se calhar isso até é bom para o resultado final no ecrã, não é? Gosta-se mais de política ou está-se mais atenta à política liderando um espaço de comentário como o do Luís Marques Mendes? há uma atenção maior sobre acho os António Costas, os Passos Coelhos. Acho que é inevitável acompanhar de uma maneira diferente. Eu confesso que nunca foi a minha praia. Uhum. O jornalismo político. Nunca tive aquela coisa infernal que têm muitos meus colegas. Ai, o meu sonho é ir aos congressos. Para mim isso... Louros. Isso não seria o sonho de um fim de semana, mas bem passado. Mas, obviamente, que não deixo de estar, de ter acompanhado ao longo da minha vida profissional tudo o que se passava Sim. nesses congressos, e alguns deles até tiveram bastante piada. E, obviamente, que agora tenho que ter algum cuidado acrescido naquilo que é dito pelos políticos, que falam muito por entrelinhas e que falam muito por expressões, e que se calhar se eu não tivesse que fazer um comentário político ou moderar um comentário político ao sábado à noite, talvez não tivesse um olhar tão com tanta atenção. Mas é um olhar profissional apenas? Ou a cidadã Maria João Ruela, voltamos aqui à dicotomia que Obviamente falamos há que pouco. Obviamente que a cidadã Maria João Ruela se preocupa com as questões políticas. Ainda acredita políticas. Na política. A cidadã Maria João Ruela, lamentavelmente, cada vez menos acredita na política, como infelizmente acho que a maioria dos portugueses. Porque, infelizmente, acho que os bons políticos estão a desaparecer. Eu não vejo, assim, novas gerações... Para onde é que eles fugiram? Não sei, eu acho que as novas gerações é que não conseguiram... Olha, temos um... Acho que foi já a sua convidada aqui, temos uma revelação... A Mariana Mortágua. Que eu acho que é uma pessoa que nasceu para fazer o que está a fazer. Independentemente da cor partidária que ela tenha, que eu tenha. É uma boa política, credível. E que se percebe o que é que... Uhum. É aquilo. O que sim. É aquilo. E eu acho que é isso que falta nas novas gerações. Eu não vejo este tipo de vontade em muitos mais jovens políticos. E até na própria versão do documentário ao sábado, não pela pessoa em questão, o Luís Marques Mendes, mas por aquilo que vai falando, por aquilo que vai conversando, por aquilo que vai vendo e vai descobrindo, conheceu... O lado mau da política. O lado, infelizmente já o lado... conhecia há mais tempo. Mas conhece com mais profundidade. Há política em tudo, não é só, não podemos só. O lado mau da política está em todo lado. Em todo lado, está na administração pública, está uhum. em muitas outras coisas, enfim, com as quais eu me confrontei ao longo da minha carreira enquanto jornalista. Há muitos agentes da administração pública que, no fundo, não sendo políticos, têm tudo o que é de mau na política. A ambição desmedida, fechar os olhos a determinado tipo de situações menos lícitas, e eu fui confrontada com tudo isso, fossem eles polícias, médicos, qualquer o área. Que fosse. E, portanto... Eu acho que há, não sei, eu tenho pouca, não tenho bons exemplos, não consigo olhar e encontrar algo que me entusiasme, percebe? Eu acho que é uma falta de, não sei, falta de bons quadros na administração pública, de uma maneira geral. O amor pelo jornalismo compensa essas grandes desilusões ao longo dos anos? Amor para o jornalismo e não só, mas sim, claro. Mas um jornalista, e desculpe-me a provocação, mas o jornalista pode ser adjetivado como um saco de desilusões que se vão acumulando ao longo de uma carreira. Sim, se calhar relativizar, e temos que relativizar as coisas, sim. Porque senão olhamos o mundo sempre de uma maneira muito pessimista. Há tendência para olhar para o mundo de uma maneira muito cinzenta, que nada está... Acho que sim. Que nada está bem. Em rigor, se levarmos a sério, tão a sério assim, a tudo aquilo que conhecemos e sabemos na nossa profissão, acho que sim. E como é que se combate isso, levando de forma menos séria tudo aquilo que se vai vendo, apreendendo e dizendo, mas meu Deus, como é que isto não se passa sei, aqui? Não sei, como em tudo, relativizando, não sei, nós temos que continuar a viver e eu não quero viver triste toda a minha vida, portanto, encontro outras coisas em que pensar. E o que é que a coordenadora Maria João Ruela ensina às suas equipas? A quem coordena, neste caso? Tenta transmitir. Aos meus colegas não ensino nada, trabalhamos em conjunto. Ensino sobretudo aos estagiários que lá aparecem. E na realidade, eu acho que consigo ter, e poderá eventualmente ser essa uma virtude minha enquanto coordenadora, ter uma leitura muito alargada e não encontrar temas menores no jornalismo e desafiá-los a tratar temas menores de uma maneira séria e... temas que são considerados menores, entre aspas, fenómenos. Esta coisa, por exemplo, nos últimos anos falamos muito da comida e da gastronomia e do culto da comida. Uma coisa é irmos fazer uma reportagem sobre as comidas da moda. Outra coisa é tentarmos perceber, junto dos chefes e de quem anda nesse lado cultural da gastronomia, a que nos explique porque é isto. Sim, e tentar porque, interrogar... Porque essas modas e sim. Interrogar... estas coisas, e isso eu acho que é um assunto interessante e tento de alguma maneira desafiar as pessoas com quem trabalho a procurarem assuntos menos óbvios e trazê-los de uma maneira séria para a informação. Aos estagiários, tento sobretudo ensinar a contarem histórias. Uma notícia é uma notícia, não deixa de ser uma notícia, mas nós temos que a saber contar. E temos que encontrar a linguagem certa e adaptá-la. E por isso é que eu digo que é muito importante gostarmos de televisão. Uhum. Olharmos para os filmes, olharmos para a linguagem audiovisual e encontrarmos aí pequenos pormenores que nós depois possamos apropriar-nos deles e trazer para as reportagens, seja na maneira como colamos planos, seja na maneira como começamos a contar uma história recorrendo a um pormenor de um plano, de uma imagem, de um som, e esse clique é que eu acho que faz a diferença para que uma peça seja verdadeiramente boa. Há muitos temas ainda de tabu no mundo do jornalismo em que há uma tendência a não se tocar porque fica mal. Sim, há por exemplo uma coisa que eu trabalhei com um colega meu do Expresso no final do ano passado e este ano, o sexo. E eu tentei fazer uma série de reportagens que abordavam o sexo de uma maneira muito natural e muito descomplexada, sem tabus. E conseguimos falar com mais de 30 pessoas que fizeram isso e que falaram da sua intimidade de uma maneira muito, muito natural. E eu trouxe isso para a televisão. Uma coisa é publicarmos isso, como já também fizemos, na revista do Expresso, em que as coisas estão escritas. Outra coisa é trazermos aquilo e aquelas reportagens e aquelas entrevistas para o Jornal da Noite. E houve, eu não tinha ideia, eu estava à espera de receber muitos mails negativos, mas fiquei triste no sentido em que a agressividade no tom de alguns dos mails que eu recebi foi como se de facto eu tivesse a cometer um pecado capital. Sim. Ao ter trazido aquele assunto para um telejornal, e eu acho que esse assunto não pode ser tabu, porque é uma coisa muito importante na vida de todas as pessoas, não é? Nas relações entre as pessoas, e isso fez-me pensar de facto ainda há assuntos que são tabu. É um sinal de uma sociedade ainda muito sim, fechada, conservadora, e que é preciso desbravar sim, caminho. Sim, é. Em que lugar é que a Maria João fica nesse desbravar caminho? Deu o pontapé de saída para que um dia se possa falar? Não, não dei pontapé de saída nenhuma, mas percebi que ajudei de alguma maneira a trazer algum tipo de assuntos para o horário nobre. Mas é preciso fazer ainda um caminho longo. De onde vêm esses temas tabus? Porquê esta necessidade de haver esses temas que não... Mas da pode. Parte de quem? Da parte do público. Da sociedade. Sinais dos tempos que se eu viveram acho que da outra senhora. É uma herança. Nós tivemos uma revolução há relativamente pouco tempo, não é? Uhum. Nós vivemos num regime muito fechado até há 40, 41 anos, sim, não é? E, portanto, não se passaram assim tantas gerações para que se tenha perdido. Depois há uma influência grande de um certo catolicismo muito fechado, muito ainda rígido. Também, muito rígido, muito e depois também talvez alguma falta de educação no sentido lato da educação e de cultura de parte da sociedade. Em si há vontade de tocar nesses temas, digamos assim, fraturantes claro para os trazer para a claro antena? Claro que sim. Não tem medo, receio, vá lá, de ficar conotada com algum experimentalismo em relação àquilo que vai fazendo, e as críticas que vai recebendo não a desmoralizam no sentido de... Obviamente que nós não gostamos de receber muitas críticas, São projetos em que se conhecem os riscos, conhece-se aquilo ao que claro vai. Claro que sim, e eu sei lidar com isso. É óbvio é que há um primeiro momento de embate quando nós estamos a ler as coisas e fico triste. Mas depois a vida continua e nada disso vai deixar que eu deixe de pensar nas coisas como penso. Mas neste caso específico e nessas várias reportagens que se passaram, uhum, se não me engano, às quintas-feiras no Jornal da Noite. Não, foi ao sábado. Foi ao sábado. Estes dias andam todos trocados. Mas eu vi alguns. Alguns com Ana Santiago. Bem, mas aquilo que eu lhe ia perguntar era, apesar dessas críticas e de tocar nesse tema que para alguns foi pecado, É um trabalho que mesmo assim a deixa orgulhosa e com o sentimento de dever cumprido. Claro que sim, cumprido. Muito orgulhosa. E acho que foi um bom trabalho. Isso também tenta passar aos seus estagiários, e estamos já perto de terminar, e quando coordena as suas equipas, e falámos aqui há pouco dos estagiários, há essa noção, por mais críticas que se recebam, há que sempre ficar orgulhoso do trabalho que se ele for se motivo vai. De orgulho, sim. Se for mau, acho que não. É uma pessoa crítica para com os outros? Sou. Desse lado? Crítica no sentido que eu acho que nós nos devemos esforçar sempre para conseguir a melhor versão do nosso trabalho. Entre aspas, é má para com os outros? Nas críticas, eu acho que há necessidade de ser má. Acho que já tive alguma fama de ser má. Mas ser má no sentido em que eu digo o que penso, sem estar com muitas preocupações, uhum, na forma filtro. Como o digo. Porque eu acho que não há maneiras bonitas de dizer coisas que se calhar não são assim tão bonitas, e acho que não nos devemos contentar com o simples, e muitas vezes eu sou má quando eu penso que a pessoa podia ter ido mais além ou podia ter se esforçado um bocadinho mais para ter um resultado, uhum, melhor. E sou crítica e posso usar palavras, não sei, ou expressões, ou ser mais dura, talvez ser mais dura na maneira como digo as coisas, quando isso acontece, quando eu acho que aquilo não é a melhor versão daquele trabalho. Os novos jornalistas, as novas caras, os novos jovens ligados, uhum, à comunicação, são receptivos à crítica? Ou precisam de levar ainda muitos murros no estômago para... Eu não sei se eles são ou não receptivos à crítica, porque eu não estou dentro da cabeça deles. Eu acho. Mas das reações que vai notando, mais do que jornalista, também hoje em dia também se tornou uma gestora de recursos humanos. Sim, recursos humanos, tive que aprender a fazer essa gestão. Acho que depende mais até da personalidade dos miúdos, e há alguns que eu percebo que não vale a pena insistir, porque eles nunca irão ser jornalistas com essa atitude, não é? Porque não dá, se nós não ouvirmos quem nos diz alguma coisa, nunca chegaremos, sejam eles, queiram eles ser jornalistas ou professores ou... Há quem tenha o rei na barriga. Ah, e que nos diz, ah, está bem, e vira as costas e faz igualzinho a seguir, não vai longe. Mas não, essa não é a regra, essa é a exceção. Mas percebe-se no primeiro impacto, na primeira impressão, nasceu para ser jornalista? Percebe. E quais são as características que definem essa? A atitude, o interesse, as perguntas que fazem, o interesse que revelam por... É fácil perceber, não digo na primeira conversa, uhum, mas ao fim de um ou dois dias de convívio, é fácil perceber isso. E é algo que não se nas trabalha. Sugestões, o jornalismo e a maneira como eu vejo o meu trabalho é muito de equipa, muito de toda a gente trazer ideias e discuti-las. E isso sente-se na maneira, nas ideias que são trazidas e na vontade de trazer, uhum, ideias, e na vontade de procurar coisas e na atitude que se tem. Ligada à fundação da Sociedade Independente de uhum, Comunicação, o que é que hoje, em 2015, e passado tanto tempo, é para si a SIC? A SIC foi a minha escola profissional. Eu tirei o curso de Comunicação Social na Universidade Nova, mas, uhum, quando saí de lá era uma especialista em cultura geral, como eu costumo dizer. É uma boa formação, de facto, deu-me conhecimentos, deu-me instrumentos para eu pensar um bocadinho fora da caixa, e eu acho que esse é o mérito dos, uhum, cursos. na altura, agora se calhar serão ligeiramente diferentes, mais práticos, mas na altura, quando eu concluí o meu, era muito, muito assim. Comunicação social, na altura. Comunicação social, não tínhamos, não havia meios para se fazer Sim. coisas no terreno, não havia grande capacidade para isso. Portanto, assim que foi a minha escola, foi aí que eu aprendi, foi aí que eu conheci muitos dos meus amigos, colegas, agora amigos, foi também onde eu conheci o meu marido. E continua a ser o sítio onde eu acho que se consegue trabalhar em televisão com os melhores em todas as áreas. Televisão não é só ser jornalista, é preciso trabalhar-se com bons repórteres de imagem, com bons editores de imagem, com bons grafistas, com bons produtores. Eu acho que consigo ter na SIC a reunião dos melhores em todas as áreas. Em todas as áreas. O que é preciso para ser jornalista? O que é preciso? É preciso ser-se curioso, muito curioso. Não se ficar satisfeito com a primeira resposta que nos dão. Ter-se atitude, ter-se certezas. Aprender a escolher. O jornalismo também é fazer escolhas uhum. e decidir isto interessa, isto não interessa, esta entrevista não vale nada, nem sequer vou usar um frame que seja. É preciso ter alguma criatividade, não é preciso ser-se uma pessoa muito criativa, eu não me considero uma pessoa muito, muito criativa e acho que consigo executar bem a profissão. E é preciso ser-se curioso e desperto e não descansar na forma de estar sempre atualizado, estar sempre, perceber sempre para onde é que vai as tendências, é isso, e ter cultura, saber escrever bem português, saber usar bem a nossa língua, que é uma coisa que eu reparo muito hoje nos em mais dia. Novos. Nos mais novos. Não sabem, dão imensos erros e não se preocupam com isso. Ai, as SMS, o que fazem aos mais jovens. Maria João, muito obrigado por ter vindo às Conversas de Esquina, foi um prazer tê-la recebida. Muito obrigado por ter aceito o convite, foi mais um programa das Conversas de Esquina, beijinhos e abraços, até à próxima semana, tchau, tchau. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot.